Ação do controle. 0-7-0, 20-5. Salve, céu 3895, formação Kilo. 340, Guarulhos. O TAN 3895, informação Kilo. Pronto, cópia. Pronto, cópia, presidente. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pêndulo 116. Saída nível de voo 340, a saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Recorda pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5525 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 340 para Guarulhos, apresentou 16, vai na Dael, Leda, após voa Bridge, após rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, transponder 5525, controle 1208, da 3895. Está desde 95 o deixamento correto, tem apenas restrição na decolagem? Está pronto, cópia? Pronto, cópia. Ok, está restrito, após decolagem, restrito no nível de voo 070 por 20 milhas, ok? Aguardando a liberação do controle. Sim, após decolagem, então 070 por 20 milhas, aguardando a liberação, da 3895. Continua aproximação, reporte iniciar no meu travado, ajuste no 013. Prossegue na aproximação, ajustado no 013, o 403. Oi, bom dia, voo 260, ponto 0, pronto. Gente, voo no 260, tráfego do Inverno da Azul, 2 milhas no marcador externo. Tem condições de ingresso e decolagem imediato, sem parada? Sem parada. Pode ir? Afirmativo, sem parada. Ok, conforme agilizando manobra, 100 graus, 14 nós. Tá ali com decolagem? Afirma, aliás, e decolar 100 graus, 14 nós. Decola. Santa Milo estará me ligando, eu pagaria a cópia do seu, ok? Eu posso ter 10 rádios aqui e demorar um mês pra vender? Como eu posso ter 10 rádios aqui e demorar um ano? O centro Recife ainda não recebeu. Estou aguardando apenas o centro entrar em contato para liberar o plano do senhor, ok? Cruzando com tráfego à sua direita, 9 milhas. Opa, mantendo o nível 080, um tango 25 da Força Aérea. Está presente a sua navegação na proa da posição livre. Ciente, entendeu? 4207, está presente o Aleda, ciente do tráfego. Azul 4207. A2, posição 4082, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 3 no norte. Autorizado, pouso 4082. Zero, decolado os 34, controle 1208. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, agora 260, cruza 1.410, TV da PUC, Japão. Igual 390, Dívida mensal de 70, primeiro 390, gol 260. 25-1240, Campinas, dois ataques de Apático e Índia, no ponto de espera com a torre 1895, ajuste é padrão, tá 3191. Obrigado, Pátio Índia, até o ponto de espera do 18, controlar a torre 1895 e 3, obrigado, 3191. do 4082, solo 36, direita via Foxtrot 1219. Via direita Foxtrot, chama solo 219, 4082. Vai. 3895, qual é o solo? Escuta, 3895. Que desconsidera a restrição, ok? Sim, quanto mais considerar, 3 a 2. Via solo Salvador, azul 4082, liga na rota. Azul 4082, 2 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado A via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 40. Solo 77, bom dia. Tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Salvador Porto Seguro. Via Upper Whiskey 50, o nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda direto. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5533 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autoriza 340 para Porto Seguro da Upper Whiskey 50. Tael, Leda, após Leda direto, após o seguinte. Bola da 10, contorno à direita, 5533, 120, 8. Tá bom. Gente, 777, apenas confirmando a aerovia está entrecortada, eu pro Whisky 50, ok? Afirma, pelo Whisky 50. Correio, tinha pronto, gol no 777. Será pronto. Alfa, Papai Juliette, mais um instante para a cópia aqui, tô ligando para o Centro Recife para saber do plano do senhor. Alfa, Salvador, azul 4082, antes da Juliette. Azul 4082, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição, azul 4082. O 4082 autorizar Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 4082. O trip 5220 passou externo com o trem baixado, checado. Visual cabeceira. 5220, pistão 0, pouso autorizado, 100 graus, 13,9. Pouso, trip. Trip 5595, controle. Seu Miléus 120 decimal 1, o serviço radar está encerrado, assim que entrar em contato com o mesmo, informe que ainda está subindo, que não atingiu 1140, por gentileza. Dia 3191, decola cruzando 1700, escuta da El. 3191, bom dia, suba 360, pro de Leda. 360, direto Lida, 3169, obrigado. Mark 238, Red Cop. Aguarde com 1260, chame Recife 126, decimal 85, ao TR 12545. 285, 254, vem com o Rogério. Flat Level 360, Momo Departure Flock Transition. Departure runway 10, left turn, first left turn, squawk 5534, and Salvador departure control 120.8. Avião. After that, take off runway 10, first left turn, okay? Yeah. Correct report, ready. Right, to push back and start after America 2-3. Olá, Trip 5220, livrou. Trip 5220, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 04. Trip 5220. Alfa Kilo, pátio 3, para a posição 04. Eu falei com o centro agora e o centro ainda não recebeu o plano com a parte da Gia. Recebeu a parte da Gia, porém o plano ainda não modificado. E o plano de voo também, eu tenho contato com o plano de voo só recebeu a CHG e não recebeu também o plano, o novo plano, né, com a CHG. Então eu queria saber se vocês podem entrar em contato com a AS Mateo. Eu pedi para a AS Mateo retransmitir o plano já com essa modificação. Já o senhor fez um plano para São José com OPP para Congonhas, confere? Por isso o vetor em sequenciamento para que o senhor possa receber 3 milhas, ao invés do senhor ter que voar rápido. Atrás de um encontro de moto mudando. O Alfa com a gente, não entrando em contato com o centro aqui para agilizar o plano do senhor, ok? Mas aguarde mais um minutinho. Alô, 3895 para a sua instalamento no 03. Já achando o táxi 3895. Táxi 3895. Ah, o final. Papai Juliette ao solo voltando? É, a modificação do destino aí para Serra Bravo, Serra Juliette foi feita aqui em Salvador, você vai informar? Tá ok, só um instante, obrigado. Afirmo. Já terminou os dias? 200 ainda mantendo o desvio lá para 200. Gente, mantém então a Pro 200, chama o centro Recife. Na frequência 125, décima 1, no alterne 13325, informa o mesmo que está efetuando o desvio. Ok, copiar. 21, 13325, obrigado, bom dia. Alfa Papai Juliette, apenas confirmando o horário da CHG, foi com as 13 horas. A ativa já foi resolvida aqui, então eu vou aguardar apenas o início do táxi do Airbus da TAM, já pago o copo, ok? Mais um minutinho. 5, vou ir direto para o carro, isso é compro. CLB 180, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão para Putaca. Dois ataques à direita via Índia, ponto de espera, destino 02, 118, decimal 95, ajuste padrão, então 3895, boa viagem. Ajuste padrão, direita Índia, ponto de espera 3895, 3895. Alfa, Papai Juliette, pronto, copia. Autorizado Salvador, São José dos Campos, Serra Bravo, Serra Juliette. A rota é o Pesulo 10, DCT Sarla, pós-DCT BHZ. Foi o Pesulo 21, Bragança, Bravo Golf Charlie, após DCT. O nível de voo 280, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 107, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5515 e o controle Salvador 120, decimal 8. Oi, Salvador, tá 3895, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3895, alinhar e decolar pro 0, vento 090 graus, 319. Ali decola da 10, 3895. 6200, identifique, desça para 2000 pés de chegada, Mari. 2000 pés, é chegada ou para 2000 pés? 2000 pés na chegada, Mari. Então, 2000 pés no perfil lateral da Mari, 6200. Negativo, amigo. O senhor tem que cumprir todos os perfis da carta. A palavra via já não se usa mais. Quando o senhor não tiver que cumprir os perfis de altimetria, de altitude, as restrições, o controlador de tráfego agora irá informar. É, chegada Mari, 2000 pés, acionar 6200. Meia Chemilhéus, 120, décima 1, serviço radar encerrado já na posição coral. Para o acionamento, táxi e decolagem e a confirmação dos dados com a torre. Aqui em 1895, ajuste padrão com o Alfa Papai Juliette, boa viagem. 216, identifique e desça para o 050, chegada Mari. 050 na Mari, Salvador, chamo táxi, boa 1 na 777. Controle Salvador, boa tarde, então 3895 da Euleda, passando 1800. Bom dia, TAM 3895, contato radar, se para o nível 340, vem direto Leda. 340, direto Leda, TAM 3981. Controle, oceanamento 200. Prossiga. Precisaria projetado. Ajudaria a evitar o máximo de turbulência também, 6200. Autorizado SAP, acionar 6200. Projetado 6200. Funcionamento 6200, desça para 2000 pés, QNH1013, autorizado para a ANS, porta estabilizada. 2000 pés, 0013, livre e elétrico, funcionamento 6200. Salvador, 2777. Tem Uno 80 a bordo, 2 horas 46. Vamos ter Santa Aracaju. Mari, desça para o nível 050. O ajuste é padrão, gol no 777, boa viagem. Ajuste padrão, guia pátio e índia. Prossiga. Autorizado. Salvador, bom dia, azul 4463. Azul 4463, informação aqui, ajuste padrão, guarda-bota. Tá 32 no meia, desça para 2000 pés, QNH1013. Autorizado sinal ANS, posto estabilizado. Pois o senhor, o vai reportar o 32.